vamos conseguir explicar. Nunca. E eu vou falar uma coisa. Nem Deus vai permitir com que você entenda, Jorginho, ainda diante de toda a sua inteligência humana. Explica. Você sentir Deus. Saber que tá, Deus está aqui. E aí você começa a falar. Tem alguma coisa acontecendo. Aí você, o homem, né, mais assim, durão. Aí você começa. Não, peraí, vou segurar a onda. Segurar a onda. Que história que é essa? Nunca chorei na minha vida, porque meu pai me ensinou que homem não chora. E eu vou segurar a onda. Tá, não sei o quê. Mas tem coisas do Espírito que nós não vamos ter explicações nunca. E simplesmente é a doce presença do Espírito Santo que vem sobre nós. E que de uma forma que eu não consigo explicar, que eu não consigo falar, que eu não consigo falar, Lucas, é assim, olha, assim, assim e assim. Não, porque de uma forma individual, ele toca cada um de uma forma especial. E talvez aquilo que você sentiu na Pâmela, ele tocou de uma forma diferente. E ele foi olhando para nossas vidas aqui nesta manhã. E como ele está olhando, ele está falando assim: eles estão reunidos declarando que a minha. Yeah. você tem. Eu não sei o que você tem, mas um negócio está invadindo a minha vida agora. E eu não sei te explicar o que é. Então vem, receba e seja cheio. Fala aí pro seu irmão, sai da mediocridade. O que fazer? O que dizer quando ele vem? Aqui. Não é aqui fisicamente, mas é aqui. Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? Nada, né? Céus, porque me arrependo de ter feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo, reto em suas gerações e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E a terra estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Versículo 14 diz: faze para ti uma arca de madeira. De gofer farás compartimentos na arca e as betumarás por dentro e por fora. E dessa maneira farás. Aí ele passou aqui os comprimentos, que depois, se quiser, você pode estudar, ver tudo lá no Google. Apóstolo Hugo. Bom, enfim. Porque eis que trago dilúvio sobre um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne. E em quem há espírito de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra expirará. Mas glória a Deus. Pelo mais de Deus, sempre. Mas, fala aí. Mas. Contigo. Firmarei. O que, gente? Aliança. A minha aliança. Contigo. Eu firmarei uma aliança. Com você eu firmarei uma aliança. Com você eu fiz uma aliança. E entrarás na arca tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Aleluia. Noé quem era? Noé era um homem igual, não fisicamente, mas era um homem como eu, como você. E ele tinha uma rotina de vida como eu, como você. E, na verdade, dentro de todo esse aspecto, ele tinha uma pequena diferença, que a Bíblia, ela nos relata. A Bíblia, ela está falando aqui de uma parte daquele momento que nós lemos que a terra estava corrompida, cheia de violência, cheia de maldade. A criação estava totalmente pervertida, estava totalmente voltado aos padrões dessa terra. E aí nós vemos que Deus olha para aquela criação e fala: mas que desgraça é essa? Pensou? Às vezes eu consigo olhar desse jeito, eu falo: meu Deus, que desgraça que é essa? Mas aí eu falo: bom, eu sou Deus, né? Então, senão eu ia mandar um raio de fogo rapidinho. Eu, graças a Deus, que eu não sou Deus, porque Deus, ele colocou um mas aqui, mas eu não sei se colocar um mas. A irmã Sarai. É um trocadilho nosso. Então, gente, olha que coisa. Deus olha para a humanidade e ele vê aquela criação totalmente destruída, corrompida. E ele fala: eu vou destruir isso daí, eu vou acabar com isso daí. Chega, porque não deu muito certo esse projeto aqui. Engraçado, né? O projeto de Deus, ele fala: não deu muito certo isso daqui. Não é que não deu muito certo isso daqui. É que o homem estragou tudo aquilo que Deus havia criado, a tudo aquilo que Deus havia nos formado para que vivessem nessa terra. Porque Deus jamais errou. Porque Deus jamais olhou para algo que fosse falido. Porque Deus jamais ele projetou algo que não fosse para dar certo. Mas o próprio homem, ele se distanciou de Deus. Ele voltou-se contra vivendo hoje, nos dias atuais. Quem aqui só essa semana ouviu falar de algo ruim? Tirando o Emílio. Esse mesmo. Vamos disfarçar. Nós estamos bombardeados de coisas dessa forma. E Noé vivia dentro desse contexto. Noé vivia dentro dessa realidade. Mas engraçado que na vida de Noé e na casa de Noé não tinha os padrões dessa terra, mas tinha os padrões de Deus. O que que seria então um padrão, um modelo, um exemplo, uma referência? Noé não se permitiu estar no meio dessas situações, mas a palavra fala: olha, diante de toda essa desgraça, os meus olhos pairou em alguém. Os meus olhos estiveram na vida de alguém. Noé, a Bíblia fala que ele era um homem bom, justo, reto, mas além de tudo, ele andava com Deus. E andar com Deus hoje em dia está muito banalizado, porque todo mundo acha que está andando com Deus. E de boa, às vezes você acha que você está andando com Deus, mas você está andando com o demônio, menos com Deus, porque as suas atitudes não batem com aquele caminhar com Deus. A sua fala não bate com aquilo que é uma caminhada com Deus. A sua vida não está tendo uma referência de quem anda com Deus. Meu irmão, a Bíblia fala: ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Não tem aquele meio caminho. Eu ando com Deus de domingo, mas na minha semana, afinal, minha carne é fraca, né? Não dá, né? Minha carne é fraca. Eu tenho, ó, eu tenho alguns posicionamentos da minha vida que eu acredito que eu não abro mão. Ou aquilo me leva para mais perto de Deus, ou aquilo me tira de perto de Deus. E você sabe muito bem o que te leva para mais perto de Deus e o que te tira de perto de Deus. Exemplo disso: eu não posso adorar a Deus e adorar o Guns N' Roses. Tá vendo uma temporada aí, né? O cara tá mal e acabado, né, gente? Mau gosto. Lá da década de 90. Quem? Ninguém merece. 103 anos. Ô, gente, pelo amor de Deus, que mau gosto. Ai, eu zerou. Como que era a música? O cara. Eu não cheguei a ver, mas acho que quando ele fez assim com a guitarra, ele caiu no chão de tão fraco. O Slash tá pesando 43 quilos. Vou perguntar pra ele qual foi a fórmula. Oh, Jesus! É década de 90, eu acho, né? Eu nem tinha nascido ainda. É que Deus me escolheu que nem Joás aos 6 anos. Ele me separou. Oh, gente! Não tem lógica, ó, eu não consigo entender. Não me desce. Não me desce. Povo, eu aqui, eu não consigo entender. Eu ando com Deus. ruim, mas Jesus, que mau gosto! Aí você fala, sabe o que que é? Aí você vem no aconselhamento comigo ainda, tomar um tempinho meu. Pastora, não sei, quando eu vou orar, eu não consigo, sabe, não tenho o que falar. Claro que você tem que falar, fala pra ele do Guns N' Roses. Oh Deus, Guns N' Roses é top, viu? Cara com a malha acabada, cheio de droga, fedorento, suado, jogando suor em todo mundo lá pra baixo, água, você fica lá. Eu lembrei do meu namorinho da escola. Essa música. E gente, aí vem, não consigo sentir Deus, não consigo me relacionar com Deus, não sinto Deus, frustrado, acabado, porque você não anda com Deus, você não entendeu ainda? Vamos começar a caminhar a partir de agora, já que você está vindo falar alguma coisa? Vamos começar a se posicionar a partir de agora? Essa era a diferença da vida de Noé. Ele andava com Deus, ele tinha convicção de quem era o seu Deus. Custasse o que custar, ele continuava firmado em Deus. Diante de um caos, diante de uma tragédia humana, diante de um cenário endemoniado, mas ele permanecia andando com Deus. Essa era a realidade dele. E sabe o que acontece nos dias de hoje? Nós estamos cheios de nós mesmos. Nós estamos achando que estamos convertidos, mas estamos apenas convencidos de algo. Porque quem converte de verdade muda o rumo da sua vida. É isso que diz a conversão, é estou em um caminho ou converti e mudei de caminho. Quando realmente eu tenho encontro com Deus, eu sou transformado por Ele. Certo, eu ando com Deus a partir de agora. E o domínio da carne não terá mais poder sobre mim. Aleluia. Não vou ser mais dominado pela minha carne, mas eu vou ser dominado pelo Espírito de Deus. Porque eu vou andar no Espírito de Deus. E eu vou mergulhar no Senhor. Aleluia. E aquilo que eu vivia, eu já não vivo mais. E aquilo que eu praticava, eu não pratico mais. Mulher, quem te tocou? Você me tocou, Jesus. E você, mulher, vá, não peques mais. Sabe o que é, Jesus? O que é esse papo mole? Eu tenho 5, já casei com 5. 5? Uau! Casou, meu filho, tudo. Inclusive, tá indo pro sexto. Mas, mulher, sétimo era o número da perfeição, né? Jesus bloqueou ela de me ver melhor. Aquele ia dar certo. O sétimo ia dar certo. Ô, desgraça. Aí Jesus deu um corte nela. Chega, tá bom, né, filho? Vai, não peques mais. Os teus pecados estão perdoados. Quem são estes que te acusam? Oh, meu Deus do céu. A conversão, ela nos empodera a mudarmos de direção, de atitude, de caminhada. O andar com Deus é o se relacionar com a pessoa de Deus. Gente, Deus, ele não é um personagem do Walt Disney. Deus. O que fazer? O que dizer quando ele vem? Porque é isso que acontece. Aí você vai lá pro seu quarto. Aí você tá dormindo, aquela palavrinha lá de dormindo, tá lá tudo. Agora é folgado, ficou tudo nervoso. Fica falando de mim lá na sua casa que eu vou aparecer a sua oração. Tem vários relatos aí. Vários relatos. Isso é real, isso é real. Eu ia pecar, mas toda a sua voz ficava assim na minha orelha. Aí eu, nossa, que tragédia. Pastora, fica a semana inteira com essa voz. Aí você vai lá. Você vai falar, eu vou tentar andar com Deus. Eu vou tentar. Afinal, né? Lá eles falam tanto. Você precisa se relacionar com Deus. Você tem que orar. Você tem que ler a Bíblia. Olha a nossa cartilha aí, gente. Qual que é a nossa cartilha? Tem cartilha. Orar. Orar. Ó, vocês estão parecendo criança cansada. É orar. Ler a Bíblia. Orar. Orar. E se você não te entir nada, ora de novo. Essa é a nossa cartilha. Tem gente que já nem procura mais a gente. E é uma bênção. Que eu não gosto de aconselhamento, né? Adoro. Eu pego pra aconselhar, fico 3 horas da pessoa e sai tudo chorando. Chorando. Ou se arrepende ou se converte ou despiroca a cabeça de vez. E aí, gente, entra lá no quarto e então eu vou ter esse tempo aí que estão falando, essa caminhada, essa proposta. Ah, porque acho que Noé tinha algum diferencial, realmente ele tinha. E aí você entra lá e você começa. Nossa, foi tão bom aquele louvor no domingo com o Islã. Eu senti um arrepio, uma coisa boa, vou cantar ele. O que dizer? Aí, nossa, tá bom. Aí eu vou ler a Bíblia. Eu vou. Aí você começa. Não sentiu nada. Não aconteceu nada. Mas o relacionamento é assim todos os dias. Você conhece uma pessoa de sentar aqui? Ô, Vitória, tudo bem, Vitória? Ah, conheço a Vitória. Eu conheço o Leandro Neymar. O Neymar agora está lá no Paris Saint-Germain. Ah, oh, Jorginho! Junto com o Sam. É. Neymar, gente! Quem conhece o Neymar? Quem é que conhece o Neymar? Conhece nada, gente! Ah, contemporânea! Vou tomar um café com ele. Liga pro Neymar, pô. Eu tô muito afim de conversar com ele. Você conhece nada, Pâmela? Conhece nada. Ele não te conhece. Fácil. Vou perguntar pra ele. O dia que eu for lá, eu vou pedir um tempo pra ele e falar assim: tudo bem, Neymar? Sabe a Pâmela? Ele vai andar e vai falar assim: hello. Como que é aquele que você faz? Aquela lá de Santos. Aquela de Santos? Nossa, Neymar, você não conhece? Não conhece, Pâmela. Nem você, nem ele. Você que é tiete demais, sabe? Ele deu uma calça. Você entrou pro clube, do fã clube lá. Do fã clube do Neymar. Sabe o número, que ele pintou o cabelo de rosa, roxo, amarelo. É, agora tá pior do que o de sempre. Entendeu? Mas ele põe fio de ouro, é diferente, fica lindo, né? Então... Ô, gente, ainda conhece a coisa. E aí a gente começa. E não deveria ser. Para você, é um Deus distante, mas não deveria ser. Não deveria ser. Porque há quanto tempo você não está na casa dele? Há quanto tempo nós estamos entrando e saindo por aquela porta, abrindo e fechando essa Bíblia, ouvindo as mesmas coisas? E como ainda nós não estamos voando? Por que ainda o Evangelho de Jesus Cristo não é palpável em nós? Por que ainda nós não vemos sinais, prodígios e maravilhas, Isaías 61 se cumprindo através de nós? Entendeu? Nossa, muito moderninho. Top! Sabe? Amiga! Você é pronto, pode falar só. Só mais influência. Mais influência. Pastor Edu moderno! Meu Deus! É que ele é nosso patriarca, gente. Quando acontece essas coisas assim. Eu fico muito contente. Pastor Edu é a pessoa mais velha da nossa comunidade. Então é nosso pastorzão. Paizão. Gente, olha. Essa deveria ser. Aí, Pastor Edu. Essa deveria ser a nossa condição de vida com Deus. O andar de intimidade. O andar de proximidade. O andar de conhecer a Deus. Quem Deus é para você? Deus é o Cristo, aquele que ressuscitou ao terceiro dia. E Ele é poderoso para tocar a sua vida. Aleluia. Eu tenho convicção de quem é esse Deus. E nós precisamos ter a convicção de quem é o nosso Deus. Eu ando com Deus. Eu não tenho dúvidas do que Ele é poderoso e capaz de fazer na tua vida. Aleluia. Estava essa semana buscando as meninas na escola, aí quem é? A inspetora? Inspetora é uma bênção, né? Quem já teve uma inspetora? Elas já são. Plana de tal. Tem uma inspetora lá em casa. Eu sou uma inspetora. Ó, oh, gente, eu fiz assim. E aí, Elza, tudo bem? Aí eu fiz assim. Assim? Não, eu tenho que te fazer essa pergunta e tenho que falar assim: tá tudo muito bem. Aí eu fui falar, ela fez assim, ó. Aí eu falei assim: e se não tá, vai ficar em nome de Jesus. Eu tô precisando conversar. Mulher de pequena fé. Confiante. A pior daquele cara lá que Jesus, sobre a sua palavra, nem precisa ir até lá, eu vou. Acabou, Jesus, está resolvido, eu vou, porque eu tenho a palavra, não preciso nem que você vá. Ele está muito ruim, está fraco. Que nem a galinha da Angola. Você não é a galinha da Angola, meu irmão. Como que a galinha da Angola faz pão? Você que. diferente. Marcelo, na tua vida vai ser diferente. Você não vai voltar a recair, porque com você vai ser diferente. Aleluia! Certo? Isso, a depressão não volta mais, porque você ama com Deus a partir de agora. Você é diferente. Aleluia! Fala assim comigo, vai ser diferente. Porque eu amo com Deus. Você anda mesmo? Você está andando mesmo? Se você não estiver andando, faz aí agora o voto da aliança com Deus. Fala, Senhor, estou voltando a falar. Volta, meu irmão! Aleluia! Volta, meu irmão, para Cristo! Eu não estou falando volta para a igreja, eu estou falando volta para o amado da sua alma. É. Volta para aquele que o teu espírito tem clamado dia e noite, com sede e fome de vida. Mas não é com você diferente. Eu vou poupar. Eu vou te estabelecer no meio do caos, no meio da tragédia, no meio da situação complicada. Você vai ser estabelecido porque eu enxergo em você. Constrói uma arca e enfia a tua família para dentro. 120 anos. Ele ficou lá 120 anos. Jesus da glória. Ainda bem que essa missão foi para ele, não para mim. 120 anos. Quem que é aquele tonto? Mas é crente demais, 9 horas da manhã vai lá e fica o que dizer. Fala logo o que você quer falar, meu irmão. O que fazer? Faz logo o que você quer falar. Que tanto fala fazer aí? Louvor da Rafa é complicado. Você aprende rapidinho. É a mesma frase em 5 horas. O lesão é lei. Aí a gente vai embarcando o mistério das línguas. O guizão ele começa, né? Repete 5 vezes a frase. Mas uma hora a pedra. Você é o mais normalzinho da turma. É o mais equilibrado. Glória a Deus, que no meio da tribulação não tem o que fazer. Gente, esses meninos são tangedores, abençoadores, abençoa a nossa vida. Os céus mesmo se abrem. Gente, mas é uma loucura! Os zombadores ficaram lá 120 anos. Imagina o coração malvado das pessoas. Ah, gente, isso é muito normalzinho. Muito normalzinho. Um dia uma amiga minha falou que o marido da outra pessoa, é complicado falar de vida alheia, porque senão a gente fala não. E aí ele falou assim, você não tem um extra? Aí o cara falou assim, né? O que é extra? Não, cara, porque assim, é muito complicado ficar só num tipo de relação. É porque o casamento é assim, né? Um ano, quem tá aqui um ano de casado? Sara, 2. O Samuel casou esses dias, vai estar lá no encontro. Casou essa semana no cartório. Casou essa semana no cartório. Glória a Deus. E foi lá assim na outra parte. Jesus! Vou conhecer ela. Pelo jeito que eu vi, cara. Eu adorei. Meu Deus, é loira, né? Top! Você geralmente encontra. Encontro de casal. Vai ter a cerimônia lá, gente. Vai ter a cerimônia do Samuel lá. Aí o encontro, é verdade. Então, gente, é só Deus na minha vida. Ó, o Samuel, pare. Então, a gente vê assim a situação das pessoas em volta dele, a maldade. Aí fala assim: como pode você ficar num casamento com a mesma pessoa, porque perde a graça. É complicado. Um dia eu perco dor de cabeça, um dia a TPM, 15 dias antes. 15 dias antes da TPM, vem, uns 15 dias tem as chatices normais. E não sei porque o homem ainda não entendeu essas coisas. É. Deveria já ter entendido, porque Deus entendeu isso. E tá, e é complicado esse negócio de casamento, tá? Você tem Tô cansado? Deu uma ruguinha, um bigode chinês? Ah, vou trocar por uma de 20, porque a de 20 tem bigode chinês. Tem 20 anos. Você não tá no chinês, mas tá na festa. Um dia uma amiga olhou pra mim e falou assim: tava a letra com o Paulinho. Ela falou assim: ah, você acredita? O Paulinho falou que tem mais novo que eu, tá? E a gente começou a brincar, tá? Eu falei assim: ah, linda, que pouca vergonha. É só olhar pra testa do Paulinho que todo mundo vai saber que ele tem mais de idade. Ele, o Flavinho, você acabou comigo, eu fico com uma gema de ovo. O mundo tem vários conselhos pervertidos para as nossas vidas e padrões para colocar dentro da nossa casa. Para estabelecer dentro da nossa casa essa porcaria de televisão que você não desliga lá na tua casa, com as novelinhas das Chiquititas, com a mulher da criança, da... Tem uma outra, Melissa, Marissa, Manuela, Larissa, Manuela. Carrossel, mas qual o problema? A história do Brasil, que é uma alienação que de história não tem nada, tem pouca vergonha. Não, pastor, é a história do Brasil. Aí tá lá. Fofa, fofa. Que é isso, gente? Que isso? Fofa, fofa. Agora ficou mais novo, irmão. geração que ela se levante. Amém. A próxima geração vai estar sendo guardada. A próxima geração vai estar sendo alinhada. Porque com você eu firmo a minha aliança. A minha aliança está sobre você. A próxima geração, eu estou confiando a você para que você os coloque para dentro da arca, para que ela não seja corrompida, destruída. E meu irmão, essa aliança está sobre nós até hoje. Aonde está o reino de Deus? Não está ali, não está acolá. Está aqui, meu Messias está confiando pessoas, as nossas responsabilidades, situações, as nossas responsabilidades. Ai, que coisa! Ai, essa pornografia, esse abuso, ai, essa exposição cultural, ai, por quê? Meu irmão, a tua mentalidade tem que ser dos céus, e se você está nessa geração, é para que você transforme esse cenário, é para que você se levante como igreja, se posicionando, clamando, chorando, continue chorando. Você não tem mais que chorar, você tem que gemer. Você tem que gemer por vidas que estão morrendo e indo para o inferno. E aí, olha, continua aqui. Então disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, não o vereis. E vos dirão: aqui está ele, ou ali está ele. Não vades nem vos sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando ilumina de uma a outra extremidade do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Nós não sabemos a hora e o dia que ele vem, mas ele vai vir. Aleluias. Constrói a arca, meu irmão. Se permita ser um instrumento de Deus para essa geração. Se permita tocar vidas. Você quer ficar fazendo coisa dentro da igreja, meu irmão? Você quer ficar montando isso, montando aquilo? Ai, cargo X, liderança assado. Por isso que a minha Rafa não tem nada disso. Aleluia. E os irmãos glorifiquem a Deus. Ó. Evangelho não é isso não, meu irmão. O evangelho não é você ficar aqui dentro, não inventando moda. Líder da cantina, líder da segurança, líder da fofoca, líder da divisão. Meu Jesus, tem misericórdia da minha vida. Hã? Por que, gente? O reino de Deus não tem nada a ver com isso. O evangelho de Jesus Cristo não tem nada a ver com isso. Mas o evangelho de Jesus Cristo tem a ver com vidas. Aleluia. Com pessoas. Com transformação de pessoas, assim como você foi transformado um dia. E de fazer discípulos. E de pregar as boas novas. Noé andava com Deus e Deus confiou a ele uma geração. Deus, ele conta com você e comigo hoje. Seja um combatente, não de pessoas. A sua guerra é contra os principados e as potestades, dominadores do ar. Aleluia, isso se vence. Não, isso se vence no Espírito de Deus. Quando eu ando com Deus, Deus me dá as chaves do mundo espiritual e ele fala: olha aqui, Flávio, eu te entrego essa chave, porque em você eu confio, você vai em meu nome. Aleluia. Aleluia. Você vai em meu nome. E nessa manhã vocês vão ser ativados pelo Senhor, para que vocês propaguem o reino dos céus. Que uma hora ele vai vir. Ninguém sabe. Você viu como aquele cara foi destruído? Falou que ia vir dia 23. Já morri várias vezes. É um cara aí maluco de falar isso daí, de Jesus. Já passou. 23 de setembro. Falou que Jesus ia vir. E aconteceu um meteoro. Equivoco como diz o Senhor. É. Não rolou. Tá doido. Que é historinha na internet. Gente, mas ele vai vir. Ele é. E ele virá. É. E ele vai vir buscar a sua noiva, a sua igreja, santa, imaculada, sem rugas, convicta de quem ele é. Convicta de quem ele é. Os teus olhos não podem estar nessa terra, os teus olhos precisam estar no céu. Tem crente que nem quer mais que Jesus volte, porque a vida está tão boa aqui na terra. Não sei o que você está achando. Só porque você comprou um carro, uma casa e uma mulher bonita do lado, tem um, você acha que está bom tudo isso? Uma desgraça, tudo fica velho, quebra, destrói. É roubado. A ferrugem, a traça lá na tua roupa nova, destruiu sua roupa, corroeu tudo. Tira os teus olhos dessa terra. Tem muito para que você faça. Tem muito para que você ocupe nas regiões celestiais. Quando Jesus Cristo foi subindo, os discípulos ficaram com os olhos fixos, olhando para o céu. Jesus subindo. E eles ficaram. Jesus foi sumindo entre as nuvens. Aí, dois homens apareceram e falaram assim: homens galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Aquele que foi, há de vir. O poder agora está sobre vocês. É necessário que você vá. Vá, porque o poder está em nós. Vá, porque o poder está em você. Vá, porque o poder está em você. Olha, Deus está, Ele está colocando palavras na sua boca para que você traga vidas que estão desviadas para Cristo. Eu vou te falar que tem sido uma missão árdua para mim. Tem sido uma missão árdua para nós. Porque eu estou sentindo no Espírito, falei com a pastora Pri essa semana, Pri, a gente precisa fazer algo por aqueles que se desviaram dos caminhos do Senhor. Eu sinto isso. Porque seria melhor que nunca eles tivessem ouvido falar. Oh, Deus. Seria melhor que eles nunca tivessem tido contato com Deus. E eu mandei mensagens e Deus vai me... E aí eu mando uma mensagem, nenhuma resposta. Nem assim, ó. Oh, valeu, hein? Nenhum joinha. Marronzinho que nem eu coloco, né? Porque eu não vou pôr branco, né, gente? A hipocrisia da pessoa coloca uma mãozinha, uma carinha branquinha sendo pretinho. É eu, Plinão, lá do grupo, né, Plinão? A Vitória ainda quer ser branquinha. Põe a mãozinha pretinha lá. A mãozinha pretinha. Nem uma mãozinha pretinha pra mim. Porque o coração está cauterizado, endurecido. Que você levante um clamor nesses dias pelos desviados, para que eles voltem, porque o Senhor vai voltar. Porque Jesus vai voltar. Que o brilho nesses dias seja ativado para resgatar pessoas, para resgatar vidas, para falar do amor de Deus, libertar as pessoas que estão afundadas nas drogas. Meu Deus, que nós sejamos ativados para resgatar pessoas que estão na depressão, Lígia. O casamento sem o porquê. Que sejamos ativados nesses dias. Marcelo, que você seja ativado. Porque o reino de Deus não está ali, não está por lá, mas está aí. Propague, fale, ao acordar, ao andar, ao caminhar, ao deitar, ao acordar, fale, comunique-se com ele, fale com ele, esteja com ele, ande com ele, não largue dele. Hello, Espírito Santo. assistir um filme inteiro. Mas a pregação eu entendo. Eu entendo que tá falando de casamento. Aí eu vou fazer minha pregação depois. Ai, gente, o poder de Deus é fantástico. Que vocês sejam plenos. Não olhem lá. Aqui. Aqui. Ele está em nós. Ele está em você. E nós temos tido experiências de tocar vidas individualmente. E eu vou falar, é mais prazeroso do que pregar para um monte de gente. Porque a pessoa é tocada e aí ela não quer escapar. É, olha para mim. Uma educação, olha para mim. Deus é bom. Deus é bom, né, Marcão? Deus é bom, né? Né, meu querido? Deus é bom. Marcão, nosso tesouro profeta. Deus é bom. Deus é bom, meu querido. Ele é muito bom. E o fato de você estar aqui é o sinal da bondade dele que abriu a tua vida. Obrigada. Você não sabe como você chegou, como você veio, passou na sua cabecinha. Mas de repente você sentou aí. Você sentou aí. Porque Ele te ama. E Ele deseja estabelecer o governo e o reino dele sobre a tua vida. Ele é bom, gente. Ele é bom. Alan, tremendo, fantástico. Deus vai usar poderosamente aqui, ó. Essa encrenca aqui é uma encrenca. É uma encrenca, Igor. Igor, era uma encrenca. Tá de cabelinho arrumado, gelzinho, né, Igor? Trabalhando. Aleluias. Deus vai firmar os teus joelhos vacilantes para que você não caia. Entendeu? Fica em pé. Fica em pé, por favor. O que fazer quando ele vem? Eu vou mudar a nota, próximo, senão complica. Aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui. Nessa manhã, Deus. O que congregação do... Do mais novo. Aquele... 37 anos, esquece. Bom, ele falou assim, sabe, um dia eu me deparei com isso. Eu leio livros a respeito de Deus, eu leio a Bíblia falando de Deus, eu canto coisas de Deus. Mas eu quero ter experiências poderosas com Deus. Eu estou cansado disso. Estou cansado desse medíocre evangelho. E aí ele falou que ele foi para um deserto do Texas. Ele. E ele falou, eu fiquei como um bicho naquele lugar. E eu falava, pegava umas pedras no deserto e falava, Deus, cadê você? Eu quero te conhecer de verdade, porque eu estou cansado de ler os livros dos grandes avivalistas. O que acontecia? O que aconteceu? Agora eu quero você, Deus, então me toca, vem para mim, Débora. O dia de fúria. E ele conta que ele caiu e a forte presença do Senhor marcou a vida dele de uma tal forma que ele falou assim, eu nunca mais fui o mesmo. Eu nunca mais fui o mesmo. Experiências poderosas com ele nos transformam. E é isso. Eu quero ver uma tocha de fogo assim, ó, quando eu ver a banda. Você tem que entrar numa cafeteria. Quem é aquele? Quem é aquele? Só não vai sair pelado, né? Você sai do palco com farinha na tomada. Eu não conheço você, mas Paulo. Esse sim. Você tem que entrar lá na empresa, Claudião. Vem impetuoso, começar a tremer as prateleiras. O patrão chega e falou assim, Claudio, você sabe me explicar? Quando você entra, alguma coisa treme. Você tem que estar eletrificado pela glória, cheio da presença, para tocar pessoas, para motivar pessoas a irem para Deus. E essa vai ser a nossa missão. Nós vamos clamar até que Ele venha. Nós vamos continuar buscando até que Ele venha. Os nossos turnos de oração e adoração, pastor Edu, nunca mais será o mesmo. Ele vai vir! Abre quem venha! Recebe uma nova porção! Recebe uma nova porção de Deus! Uma nova porção! recebe a sua cura em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor visite agora essa parte aqui no seu ombro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu amor é o mais. Thank you. sangue simboliza que o rei está em nós e nos faz participantes da mesa. Da mesa da comunhão, da mesa da presença, aonde nós somos curados, renovados, restaurados, tocados pela presença do Senhor em nome de Jesus. Come e beba em nome de Jesus. Virou uma bronquite crônica, né? E hoje já fazem. Eu usava remédio todos os dias, usava bombinha, né, de bronquite, usava 10 a 15 vezes ao dia e não vivia sem ela. Se eu ficasse sem ela, eu já cheguei numa daqui quase desmaiando de falta de ar várias vezes. Era bem grande esse gigante na minha vida, assim. E ele caiu. Ele caiu pela mão do meu pai, pela espada do meu Senhor. Hoje faz 2 meses que eu não tenho nenhuma crise. Deus curou, derrubou um gigante imenso na minha vida. E isso vai me dar forças para derrubar muitos outros que eu ia derrubar. E eles vão cair. Não me perdi. Aí tem um outro também que aconteceu. Quando Deus me arrumou um emprego, ele veio falar comigo para mim orar e vigiar sobre o meu emprego. Né? Eu entendi o vigiar de eu não cair nos erros que eu caí de perder outros empregos. Deus sabe como eu era fraco, eu me entrego qualquer dorzinha, já fico na minha cama, não levanto, não quero ver ninguém, não atendo ninguém, ponto. Aí eu comecei a orar por isso, né? E me veio na minha... Eu lembrei que o ano passado eu sofri muito por causa de uma dor de dente, mas terrível assim, eu nunca tive uma dor de dente igual aquela no ano passado. E eu lembrei desse dente, comecei a orar por ele, porque eu precisava arrancar esse dente, eu não arranquei. Era uma cirurgia complicada, falaram pra mim, que tinha que ser feito com o buco maxilar, por causa que a raiz era muito profunda, poderia ter sangramento. Enfim, eu fui escovar os dentes, peguei esse dente com a mão, puxei, o dente saiu. Oh! Sem uma gota de sangue. Porque durante a cirurgia não tem nada, então agora Deus vai entender. Deus é bom demais, pela honra e pela glória. Não sou eu, não é pastor, não é ninguém, é Deus. Em nome de Jesus. Obrigado. Glória a Deus. Dona Aida, vem cá, querida. Meu Deus. nós levantarmos aqui uma oração pela dona Aida, pela família da dona Aida, pelo esposo da dona Aida. Muitos não sabem o quadro, mas Deus sabe o quadro. Deus é tão poderoso. Aleluia. Né? Deus é tão poderoso. Até aqui o Senhor nos ajudou. Vamos orar. Vamos orar. Clame pela casa da dona Aida. Nos ajude em oração. Vem aqui, Marcos. Vem aqui, Marcos. Nos ajude aqui, porque... é salvação, salvação nesta casa. Senhor, entra naquele quarto escuro de rejeição agora, Deus. Liberta, Senhor. Liberta, Senhor, de toda escravidão agora. De toda depressão profunda, meu Deus. Haja luz. aviva-nos, aviva-nos, vem fazer.